é demais, diferente faz a gente se envolver, ir além e não definir se nos faz mal ou bem. Temperamental é o nosso amor, feito de malícia, implicância e dor, mas contém razão, harmonia e paz, e além de tudo isso satisfaz. É que dói demais e faz feliz demais, algo que eu jamais vi acontecer. Que descarto os ais e como alcatraz, que ao convita quem vem merecer. E se eu mereço então, gata, cuide do meu coração. Temos que nos decidir, ou porém deixar estar assim. E se eu mereço então, gata, cuide do meu coração. Temos que nos decidir, ou porém deixar estar assim. O teu olhar me dá vontade de amar anormal. Fico a delirar, você também não tem forças pra lutar. E o ideal é se entregar. O teu olhar me dá vontade de amar anormal. Fico a delirar, você também não tem forças pra lutar. E o ideal é se entregar ao eterno amor, ao prazer e à dor. Tudo é tão lindo ao meu entender, porque é tão bom em qualquer razão. Deixa o coração amor guiar.